uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma.